estamos ainda preocupados com os bens materiais, com a correria, com os afazeres domésticos. Jesus já voltou. O mundo de regeneração está tão próximo. Nós não sabemos quando será. O interrogado, Jesus disse que nem ele sabia, mas somente o Pai. Mas há previsões. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer a Raul Teixeira que muitos espíritos que desencarnaram na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, já não tiveram mais autorização para reencarnar no planeta. E Emmanuel arrisca um palpite, dizendo que por volta do ano de 2057, daqui a 50 anos, meus amigos, estaremos praticamente todos encarnados, já estaremos vivendo os primórdios de um mundo de regeneração. Só reencarnarão os bons espíritos. Os espíritos mais atrasados serão expatriados daqui para o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, onde haverá choro e ranger de dentes, como nos asseverou Jesus, falando do Apocalipse, que não é final do mundo, mas final do ciclo. Está tão perto. Esta talvez seja a nossa última chance aqui na Terra. Vamos começar hoje a trabalhar no bem. Nazareno, mas eu só me tornei espírita agora, já estou com 80 anos. Não tem mais jeito para mim, não. Mas Jesus é o maior psicoterapeuta da história. Sua terapia é revolucionária, nos disse a parábola dos trabalhadores de última hora, dizendo que quem começar a trabalhar hoje, que dia é hoje? 11 de agosto de 2007, vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, a 20, a 30, a 40 anos atrás. Eu não vou dizer quantos anos tem que a Marluce tem do trabalho para você descobrir a idade dela. Vão ganhar o mesmo salário da Marluce. Olha que Cristo fantástico. Não quer que a gente fique sofrendo com remorso paralisante, não. Nos convida para a renovação, foi pegar homens pecadores. Pedro, de fé vacilante, que afunda no caminho das águas em direção a Jesus, que nega o 3 vezes diante do palácio de Caifás e transforma em Cefas, pedra, a rocha onde ele edificaria sua igreja. Vai pegar Saulo de Tarso, orgulhoso perseguidor dos cristãos, e transforma-o no maior divulgador do seu evangelho, ao ponto de Paulo exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Nós estamos diante de Jesus, temos seu evangelho explicado pelos bons espíritos, estamos tendo a honra, meus amigos, de estar nesse exército cuja bandeira é a bandeira da caridade, do amor, da ternura, de estar ao lado de Bezerra de Menezes. Quanta honra de se poder dizer espírita, dizer que é seguidor de Chico Xavier, de Allan Kardec, que dedicou toda a sua vida, dos 55 aos 69 anos de idade, à pregação, desencarnou mais cedo do que antes, porque o seu corpo já não suportava tanto trabalho. Ter a honra de estar ao lado de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que aparece para Divaldo Franco e lhe diz: Divaldo, o gigante está de pé. Ah, Divaldo, você realmente é aplaudido nas multidões. Mas eu fazia mais sucesso que você, Divaldo. Por quê? Porque enquanto você era aplaudido de pé, eu saía carregado pelas multidões. Porque era paralítico, paraplégico, andava numa mesa, numa cama, pregando o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, a proposta do Cristo é de renovação, de trabalho no bem, de mudança. A laborterapia, a praxiterapia que nos fala Joana de Ângeles, porque mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha. Na radionovela Nosso Lar, a gente vê o governador da cidade, não descansa. Todos os trabalhadores têm momentos de repouso, de lazer, mas o governador trabalha incessantemente, abre mão de suas horas de descanso em favor da humanidade. Nazareno, mas eu não sei fazer nada na casa espírita.